como é que eu adoro, servindo, como é que eu sirvo adorando. E a essência da palavra adoração diz respeito a sacrifício, a entrega, a dedicação. Asaf fala em Mateus 6 sobre como entrar no quarto, no secreto, ter relacionamento com o Senhor. E ele diz também, há uma recompensa para quem entra no secreto, para adorar o Senhor. E quando nós entramos no secreto para adorar o Senhor, às vezes nós entramos no secreto dirigindo o carro, no auditório, na reunião congregacional, às vezes realmente em solitude, em algum lugar especial. O Asaf traz sobre 4 fundamentos, a vida de Cristo em nós, a palavra revelada em nós, o sobrenatural do Espírito Santo e o serviço. Se queremos mesmo uma vida de adoração, nós precisamos observar esses pilares, esses fundamentos. Ele ainda falou sobre submissão, disponibilidade de dons, virtudes para nos capacitar. Ele falou sobre diligência, sobre atenção, sobre esforço, sobre liberalidade, consagração, disposição em dar, não em servir. Disposição em dar, não em ser servido. Foi uma super aula. A Ana também trouxe a aula sobre adoração. E ela falou sobre as dimensões da adoração. E parece repetitivo, mas é extremamente importante num curso nós revisarmos, nós reunirmos o conteúdo por onde já passamos. Ela falou sobre Jesus cantava os salmos. Eu e você também devemos salmodiar. Salmodiar significa cantar palavras da minha realidade. Davi cantava ao Senhor. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Mas ele cantava também todo tipo de circunstância. O salmo é eu e você cantarmos letras que pertencem à nossa realidade. Não importa quais são. Então Davi cantava. Meus ossos estão doendo. Não sei se era essa a melodia, tá? Mas o Salmo 51, o Salmo 32 nos mostra que ele cantava o Senhor. Como poderei encontrar resgate? Eu pequei. Quero confessar meu pecado, transgressão e ser livre. Adoração não é só música, adoração não é, não precisa de música, mas quando eu e você vamos para diante do Senhor, nossa adoração também inclui música. E aí Davi cantava, mas eu sei que eu creio, eu pequei e me arrependo, ele virá a mim, ele há de me restaurar. Experimente salmodiar. Não precisa nem ter o teclado, não precisa ter ninguém, não precisa ter nada. Você salmodiar. E eu me renovo, me fortaleço em ti. No meio dessa confusão e trânsito, desse problema para resolver, eu descanso, me renovo em ti. Sim. Jesus salmodiava. Não tenha dúvida que Jesus, como Davi, cantava seus salmos para Deus. Eu e você devemos salmodiar. Eu e você devemos cantar. Esse tipo de cântico precisa fazer parte da nossa vida de adoração. Ana colocou 3 pontos, 3 fundamentos importantes. A adoração no contexto comunitário, a adoração individual, que é fundamental, e a adoração é sobrenatural. É uma oportunidade que eu e você temos de experimentar coisas sobrenaturais na vida congregacional, não só as emoções de um auditório, de uma banda, mas minha vida no altar do Senhor, diante do trono, enquanto eu estou na congregação. Mas, fundamental, que eu tenha uma vida de adoração, com todas as formas de adoração, também individualmente. E ela termina dizendo sobre que a adoração é algo sobrenatural. Eu hoje quero compartilhar com você sobre vida de louvor e adoração, a instrumentalidade da sua voz. E eu quero ver com você nessa aula, espero que dê tempo, o uso da voz, a voz com timbres adicionais dos instrumentos, melodia, harmonia e ritmo, o poder comunicacional do palavrear mais a nave. eu vou te dizer o que é a nave. Outro tópico, a glória exaltada e atraída. E por último, o poder transformador da presença atraída pelo louvor e adoração. E eu quero começar com esse primeiro tópico, o uso da voz. Tenha uma vida com Deus e use sua voz com unção e autoridade. E eu começo dizendo uma frase que Deus me fez escrever e que tem sido, sim, tema e ajuda em inúmeras circunstâncias. Tudo o que foi criado pela palavra é afetado pela palavra. Tudo o que foi criado pela palavra é afetado pela palavra. E é por isso que eu quero estudar um pouquinho com você sobre adoração no que diz respeito à instrumentalidade da nossa voz. Está escrito em Efésios capítulo 5, verso 18, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Apenas um verbo que eu quero destacar desse texto, falando entre vós. O apóstolo Paulo deixa um compêndio, deixa um tratado científico de imensurável vastidão que eu e você precisamos penetrar. Falando entre vós. Quando eu e você usamos a nossa voz uns com os outros, nós criamos ambientes propícios para o fluir do Espírito Santo. Por isso que Paulo ensina, enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós, não é falando qualquer coisa, mas falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, dando graças a Deus. E o apóstolo Paulo continua no seu texto falando de muitas outras coisas, relacionamento marido-mulher, patrão, empregado, filhos, e uma série de coisas que vão também nos enchendo do Espírito Santo, mas nós vamos restringir aquilo que é o nosso tópico hoje. Eu quero ler ainda Tiago capítulo 5. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, seriam perdoados. Confessai. Veja que algumas palavrinhas estão em amarelo, ou uma outra cor distinta, e eu destaquei exatamente as palavras que dizem respeito ao uso da voz. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Orar. Está alguém alegre? Cante louvores. Cantar. Está alguém entre vós doente? Chame. Chamar alguém. Usar a voz é algo de extrema estratégia, importância no reino de Deus. Por isso que eu estou compartilhando com você louvor e adoração, mas de uma forma muito pontual, questão do uso da voz. Versículo 16 diz, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. De novo, vem confessar, usar a voz. Leia comigo ainda em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operação de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de Espíritos, e a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Preste atenção, essas palavrinhas que estão destacadas são dons do Espírito que dizem respeito ao uso da voz. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, profecia, variedade de línguas, interpretação. E o versículo 11 conclui nesse trecho que eu estou lendo, mas um só e o mesmo Espírito realiza estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, a primeira coisa que eu quero destacar para você nessa aula é que a Bíblia revela, a Bíblia trata do uso da voz. Como a Bíblia não é um compêndio científico, como a Bíblia não é um livro didático para nos ensinar a tocar, a cantar, ela traz de uma forma tão distinta para que possamos, pelo Espírito, ir descobrindo. Olha a importância da voz. Com a voz eu falo entre nós e sou cheio do Espírito Santo. Com a voz eu oro por alguém e alguém fica curado. Com a voz nós chamamos os presbíteros. Com a voz nós cantamos porque alguém está alegre. Com a voz nós oramos e confessamos. Com a voz nós executamos muitas coisas no mundo espiritual. Portanto, eu começo dizendo nessa aula que a sua voz é um instrumento extremamente importante. Não só a voz de quem é reconhecido cantor, qualquer voz. Isso é tão especial que o seu timbre de voz, o meu timbre de voz, pode ser usado para identificação biométrica. Você já viu em algum lugar, algum filme, algum desenho, alguma coisa escrita sobre como que o nosso timbre de voz é o único a ponto de poder ser usado como identificação biométrica. Por que que Deus fez um timbre para cada um? Como eu e você precisamos entender que o timbre da nossa voz, que alguns acham que é bonito, que outros acham que não gostam, não importa. O seu timbre de voz não é um elemento da vaidade, não é um elemento da estética, não é um elemento da autoapresentação. O seu timbre de voz é uma ferramenta que foi dada por Deus a nós porque fomos criados à imagem e semelhança dEle. E Ele fala, Ele tem voz e Ele nos deu essa capacidade, nos fez conforme a sua imagem e semelhança, e um dos elementos é esse: eu e você podemos falar. E a nossa fala é fruto de um raciocínio, é fruto de uma série de operações internas e externas que fazem com que eu e você possamos agir nesta terra e no mundo espiritual. Os dons do Espírito foram dados, e deles, quatro eu citei aqui, dizem respeito ao uso da voz. A sua voz produz vibrações das moléculas de ar. Qualquer coisa que eu e você falamos, a minha voz produz uma vibração aqui na minha garganta, nas cordas vocais. Essa vibração das moléculas de ar, ela sai pela minha boca com determinadas frequências, ela encontra a membrana desse microfone, isso é transformado em energia elétrica, isso passa por todo o cabo, passa pelo satélite, chega até você, vibra o seu ouvido e volta lá o seu cérebro, a sua mente, as suas emoções, não só como sinal elétrico mais, mas como informação. A voz de qualquer pessoa faz isso. O timbre faz isso. E eu e você precisamos entender que, primeiro, para adoração, entre inúmeras outras coisas que nós vamos continuar estudando sobre adoração a vida inteira, eu e você precisamos entender a nossa voz nesse contexto da adoração. Quando eu abro a minha boca, imagina alguém que abre a boca para gritar, para murmurar, para reclamar, para blasfemar. Ele produz a movimentação de partículas de ar. Isso tem reverberação no físico, mas também no emocional e no espiritual. Para eu e você entendermos um pouquinho mais de adoração, e assim vamos somando estudos sobre adoração, eu destaquei nessa aula a importância de entendermos sobre a voz. Sua voz. Guarde sua voz. Cuide da sua voz. Mas eu não sou cantor, não, estou falando de ser cantor. Eu estou falando que Deus nos deu uma ferramenta de extrema importância. A nossa voz vibra o nosso corpo. Se você faz isso, ó, você sempre te vibrando. Vibra a água que ocupa 3/4 do nosso corpo. E essa água vibrando, essas frequências vibrando, elas mexem com os órgãos, com as células, com os metabolismos, mexe com a nossa mente, mexe conosco mesmo. Portanto, Deus não nos deu a ferramenta da música só para a gente contemplar, para a gente se alegrar, para a gente tocar a alma, para a gente se entreter, não. É porque é uma ferramenta poderosa no mundo físico, nas emoções, no mundo espiritual. E a sua voz é um registro único. Segundo tópico, a voz com timbres adicionais dos instrumentos. Melodia, harmonia e ritmo. Enquanto o ritmo nos dá... instrumentos específicos, dos tambores, do cimbal ou dos címbalos, mas a voz, quando ela é acompanhada de ritmo, harmonia, melodia, é como se as palavras que eu e você proferimos, não importa onde, como, para quem, ganhassem. ganhassem um corpo como uma nave. Uma coisa eu falo assim: eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Sem tocar, não era para tocar. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Mas quando eu acrescento instrumentos, eu acoplo as minhas palavras. Que você puder, sempre. Faça aquilo que você vai fazer em qualquer tempo, em qualquer lugar, como para o Senhor. Inclusive, na hora de desenvolver seus dons, suas virtudes, seus recursos, na hora que buscar capacitação, na hora que buscar as estruturas, não faça de qualquer forma. Eu e você podemos cantar diante do Senhor a capela, sem instrumento, mas entendemos que, além da nossa voz ser uma ferramenta importantíssima, nessa operação sobrenatural do louvor e adoração, os instrumentos também o são. É a produção de timbres, seja um tambor, um símbolo, um sino, seja um violão, um baixo, seja uma flauta, não importa qual aparelho, qual instrumento, timbres. E esses timbres são unidades de energia. Eu não falo energia na forma mística, unidades de energia, literalmente. Eles produzem movimentações, ou movimentação das partículas de ar, que mexem com o corpo, mexem com o ambiente, mexem com a alma, mexem com o espírito. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Está cheio, em qualquer circunstância, não importa qual instrumento, saiba, Deus vai usar os timbres que você produz com seus instrumentos para compor uma nave que leva as palavras, as declarações para uma dimensão espacial e uma dimensão espiritual sem igual. Veja o que está escrito na palavra do Senhor sobre isso. 1 Crônicas, capítulo 25, diz assim: Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. Em 2 Crônicas 5, nós lemos: quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram, sem respeitarem os seus turnos. E quando todos os levitas, que eram cantores, isso é Asaf, Emã e Jedutum, e os filhos e os irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, pratos, tambores, cordas, violões, harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam trombetas. E quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças, e quando levantavam eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem o Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. O os timbres que eu e você podemos produzir com a nossa voz, com os nossos instrumentos, vão criar uma ambiência, um contexto, uma atmosfera física, emocional e espiritual, com essas unidades de potência, de energia, que movimentam as partículas de ar. Ah, Senhor, eu estou entendendo que eu preciso valorizar mais minha voz na adoração, no louvor, no canto congregacional, sozinho em casa. Eu preciso diminuir o que eu falo e não deveria falar, para que eu tenha mais palavras que levam a tua palavra, o teu decreto. Movimentam partículas de ar, afetam o físico, mas afetam também o cérebro, a mente, as emoções e as realidades espirituais. Adoração não é música. Música não é só... Adoração não é só música. Música não é sempre adoração. Mas música sempre vai invocar algo espiritual. E eu e você precisamos entender de usar a minha voz. Senhor, eu quero usar, cantar para Ti. Salmodiar para Ti. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta escola. Obrigado porque eu estou aprendendo. Mais a nave, esse é o terceiro tópico. O ritmo, a harmonia e melodia são relacionados com o nosso corpo, alma e espírito. Ritmo é corpo, melodia é espírito, harmonia é alma. E existem elementos, não posso falar disso nessa aula, em outra aula talvez se houver oportunidade, existem elementos do ritmo que mexem com o nosso físico até para cura. Existem elementos da harmonia que mexem com a nossa alma para nos levantar, para nos renovar. Existem elementos da melodia que são a proclamação, a ponta dessa nave, que é a minha voz, é a sua voz, é o que nós cantamos, o que nós dizemos, é a mensagem que sai daqui de dentro. Então, se eu vou pensar em adoração, em vida de louvor e adoração, entre todos os outros elementos de vida de louvor e adoração, nós estamos pontuando nessa aula nossa voz, nossos instrumentos. E aqui eu quero ler 1 Coríntios capítulo 14, verso 4, diz assim: o que fala em outra língua a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. O palavrear é produzir palavras. Podem ser palavras tolas da minha mente, das minhas emoções. Às vezes até podem ser palavras torpes. Podem ser palavras que jogo fora, falo sem pensar. Podem ser palavras que fluem do Espírito de Deus dentro de mim. Ou como lá nos dons que lemos, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, sem nenhuma capa mística. Naturalmente, no ambiente de trabalho, em casa, em todo tempo, eu usar a voz para edificar. E o que profetiza, edifica a igreja. Ah, Senhor, eu não quero só aquela coisa mística do profeta. Eu quero usar a minha voz para atrair a tua presença, para ministrar. Eu quero usar os instrumentos, Senhor. Eu quero cuidar, eu quero zelar, eu quero estudar, eu quero aprender, eu quero estruturar. Olha o que a Bíblia diz sobre a voz. Como palavrear. Gênesis 3, 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava pelo jardim. Adão e Eva ouviram a voz do Senhor inúmeras vezes, mas naquele dia ouviram a voz do Senhor e foram convencidos de que tinha alguma coisa errada. A voz do Senhor. Deus usa a voz. Eu e você vamos usar a voz para as coisas celestiais, como louvor e adoração. Ezequiel diz: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Eu não vou ler Ezequiel 3, mas você pode ler em casa, o capítulo todo. O Senhor está dizendo: eu e você somos filhos de Jesus, herdeiros com Jesus, filhos de Deus. Eu e você somos família de Deus. Eu e você estamos imbuídos desta autoridade de atalaia que Deus fala através de Ezequiel. Proclamar, proclamar. Paulo diz em Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 7. E assim, instrumentos inanimados, como flauta ou cítara, quando emitem sons, se não os derem bem definidos, como se reconhecerá o que toca na flauta ou na cítara? O contexto de Paulo aqui é de que realmente aqueles instrumentos eram usados para comandos, porque os timbres produzem comandos espirituais, produzem comandos físicos, emocionais. Você está num cinema, você está assistindo um filme em casa e você vê uma cena. Se você vê a cena sem áudio, é uma coisa. Se você vê a cena com a trilha sonora, é outra coisa, porque mexe com a gente. Louvor e adoração envolvem inúmeras coisas, mas envolve voz e instrumentos. A Bíblia nos mostra que com a voz profetizamos, proclamamos, e quando profetizamos, nós edificamos. Quando falamos em línguas, nós edificamos a nós mesmos. A nossa voz falando em línguas mexe conosco. E são elementos de um contexto de louvor e adoração. A glória enche o nosso ser, toca o nosso corpo, limpa, cura, reaviva a nossa alma. A glória do Senhor é poderosa e quando vem, ela deixa depósitos que energizam, que trazem graça, que trazem vida. Cantamos louvores. Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A palavra do Senhor nos mostra que a lei do Senhor, a palavra do Senhor restaura a nossa alma. Ademar tem muitas músicas que cantam a palavra do Senhor. Ademar tem muitas coisas, muitas músicas que são textos bíblicos. Cante, leia a Bíblia e cante com Deus. Leia a Bíblia, a lei do Senhor. Deus vai operar, Deus vai fazer, abrirá um caminho no meio do deserto. Deus é poderoso. Amém. Tomara, eu creio. Amém, amém. Não, eu quero usar a minha voz para dizer amém. Eu quero pronunciar o nome de Deus, eu quero pronunciar uma expressão que nós vamos usar por toda a eternidade. Amém. Eu quero usar a minha voz e que isso seja motivo de louvor e adoração ao Senhor. O poder transformador da presença atraída pelo Senhor. Em Isaías, nós lemos o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam Preste atenção, eu destaquei a palavra clamavam, porque clamar significa usar a voz, uns aos outros, congregacional, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor. As bases do limiar. O fundamento não era físico. Era uma visão de Isaías. E Isaías estava tendo uma visão da glória e da adoração no céu. Mas ele está dizendo que aquilo que para nós poderia ser os fundamentos, o alicerce, as colunas, as bases do limiar, o que sustenta tudo aquilo, tremia, se movia à voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Esse versículo expressa absolutamente aquilo que a ciência diz. Quando eu e você liberamos nossa voz, tocamos nossos instrumentos, nós produzimos movimentação de partículas de ar e isso tem efeitos infinitos no mundo físico, que vibra o nosso corpo, no mundo emocional e no mundo espiritual. Isaías viu isso. Isaías cantava o Senhor, Isaías declarava o Senhor, Senhor está o Senhor, sobre o alto e sublime trono, e as abas de suas vestes, dirigindo, e estava adorando o Senhor, contemplando o Senhor. E a presença do Espírito Santo foi tão, assim, tão forte naquele lugar. Eu sabia que se eu continuasse, eu ia precisar parar o carro na estrada. Em um determinado momento, o Espírito Santo me fez pensar, uma inspiração que veio dele. Você sabe por que, que os anjos me adoram 24 horas diante do trono? Serafins estão por cima dele e cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Usam a voz, usam o timbre, usam os instrumentos para o ambiente da adoração. Senhor, por quê? E eu parei o carro no acostamento e comecei a adorar o Senhor. O Senhor falou comigo: no dia em que eles foram criados, no primeiro instante em que eles se viram, viram o universo, viram o Criador, eles não podiam fazer outra coisa senão adorar, adorar, adorar, adorar a beleza, a santidade, a glória do Senhor. E até hoje adoram, 24 horas por dia adoram, adoram sem parar, e por toda a eternidade adoram o Senhor. E eles adoram o Senhor não apenas cantando algumas músicas, mas eles adoram o Senhor. E nós vamos descobrir na eternidade o que é isso. Mas aqui na terra eu começo com a minha voz, minha vida no altar do Senhor, meus instrumentos no altar do Senhor, é a minha voz. Os anjos adoram ao Senhor desde que foram criados, perplexos, pasmados, atônitos diante da glória do Senhor. Eu e você precisamos de uma vida de santidade ou de santificação contínua no altar do Senhor, cientes de que a minha e a sua voz vão ser consagradas cada dia mais para o Senhor, os nossos instrumentos, porque nós vamos atrair a presença do Senhor. A palavra do Senhor nos diz, lemos lá no início em Efésios, capítulo 5, verso 18, que nós somos cheios do Espírito Santo, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Eu quero orar com você, quero cantar o Senhor, ainda adorar o Senhor mais uma vez com você. Eu quero responder algumas perguntas que vocês estão mandando. Para quem deseja começar a praticar esse uso da voz, como essa ferramenta poderosa, qual a melhor forma de iniciar? Se estamos falando só de cantar, de cantor ou de técnicas vocais, a melhor coisa é você realmente procurar alguém que ensina sobre como usar a voz, como afinar a voz, praticar. Mas, nesta aula, nós estamos priorizando entender: eu quero usar a minha voz. Então, no texto de Ezequiel, Deus diz ao profeta da seguinte forma: Ezequiel, você vai ouvir da minha boca e você vai dizer ao povo. Ezequiel, você vai usar a sua voz. Ezequiel estava em plena comunhão com Deus e ouviu a voz de Deus. Isso se chama reverberação. Mesma frequência, reverbera. Esse teclado é um teclado eletrônico, mas um piano acústico tem madeira. E a madeira reverbera os timbres daquela mecânica dos martelinhos na corda. O violão reverbera, o ar reverbera. Ezequiel estava sendo chamado para reverberar o que Deus havia dito. Você quer começar a usar a sua voz? A parte e de muita importância, as técnicas vocais. Mas nessa aula nós estamos priorizando. Comece a ouvir a voz do Senhor. O Senhor falou comigo. O Senhor me mostrou. O Senhor me disse. Mas não aquelas coisas que a nossa alma ouve. A palavra dele. A palavra do Senhor. Hoje eu me rendo a ti. Para intimidade com o Senhor. Na nossa vida de intimidade com o Senhor, nós vamos ouvir a voz do Senhor. E quando nós começamos a ouvir a voz do Senhor, nós temos o que dizer como atalaias dele. Nós temos o que cantar como o Senhor. Às vezes é uma música simples. Às vezes é uma música, às vezes até antiga. Eu louvarei meu Thank you. eu disse que a música sempre vai invocar algo espiritual. Isso se aplica a qualquer tipo de música. O versículo diz: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Isso é o suficiente para nós entendermos que esse decreto de Deus, essa orientação bíblica, nos mostra que falar entre nós, usar a nossa voz, cantar louvores, atrai o Espírito Santo. É por isso que o salmista diz: o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. Isso é físico, isso é sobrenatural, isso é metafísico. A música, ela é uma unidade de potência, de frequência. É energia pura. Vibra o nosso ser, vibra o nosso corpo. Estava na eternidade. O Ademar falou sobre isso. Estava na eternidade e estará na eternidade. O texto bíblico também nos afirma que estará na eternidade. A música não é só uma arte, a música não é só uma profissão, a música não é só uma forma de entretenimento ou de ganhar dinheiro, a música é um elemento divino, como uma nave que comporta palavras, mensagens que permeiam corpo, alma e espírito. Por isso você vai ver no mundo inteiro, em qualquer idioma, em qualquer cultura, muita música. Mexe, deturpa a sociedade, corrompe a sociedade ou promove crianças que aprendem a tocar, a cantar. Eu e você, só precisamos nos lembrar que no céu nós vamos cantar louvores. A palavra do Senhor diz no Apocalipse que nós vamos cantar o hino de Moisés. O cântico de Moisés será cantado na eternidade. E o cântico do Cordeiro, nós vamos cantar. Porque música é uma ferramenta espiritual. E ela não depende só da voz de alguém. Eu posso estar tocando aqui e não cantando, mas o melhor instrumento que Deus já fez na vida, na eternidade, sou eu e você. No Éden, a voz do Senhor vinha com um sopro, um vento, o ruar, o Espírito Santo. Quando Adão foi banido do Éden, ele e toda a sua descendência continuavam se lembrando de como era Deus estar presente. Os homens correram atrás de atrair a presença de Deus. E um dos primeiros instrumentos que foram fabricados, flauta, harpa e posteriormente a flauta junto é o órgão, são os elementos mais expressivos para coisas celestiais, coisas espirituais. Por quê? Porque são timbres que buscam atrair o céu. Aquela madeira da flauta é a sua garganta. O vento que sopra pela flauta são suas cordas vocais vibrando com o ar que sai do seu diafragma. Sopro de vida. Hoje, eu posso tocar uma flauta, um piano, sons, mas sabe o que mais vai atrair você, mais vai atrair a presença do Senhor em você? Cantar louvores. Por isso Paulo diz: enchei-vos cantando louvores. Hoje eu me rendo. Thank you. você tiver complexidade de banda, de arranjos, de orquestra, simplicidade de coração para melodiar ao Senhor verdades que fluem de você, sejam elas as que estão escritas na palavra, sejam as suas orações, sejam as suas petições, sejam os seus salmos, porque louvor e adoração envolve a nossa voz, envolve os nossos instrumentos. Com instrumentos profetizamos, com a nossa voz atraímos o Espírito Santo, falando entre nós com salmos e músicas espirituais. Guarde a sua voz, cuide da sua voz, cuide tecnicamente. Você certamente vai ter aula, já teve algumas aulas aqui de composição, vai ter algumas aulas sobre técnicas, sobre orientações do ministério, do grupo, da banda, mas nessa aula nós guardamos um único ponto: consagre a sua voz. E é possível que você esteja assistindo essa aula e você não seja um músico, não pertence a um ministério de louvor, como convencionalmente nós distribuímos tudo em caixinhas. Talvez alguém já tenha dito a você, você não afina, não importa. Eu gostaria de afinar, eu gostaria de treinar minha voz. Pode ir que você vai desenvolver. Mas ainda que você se considere alguém que não tem habilidades para cantar, cante uma voz. Adore o Senhor, use o seu timbre de voz. Eu estou dizendo de algo intencional. Eu ministro há tantos anos, eu continuo vendo pessoas que não cantam, não adoram, assistem, compram CD, gostam, curtem, mas não usam a voz. E nessa aula, eu e você estamos aprendendo a importância de usar a nossa voz e adorar o Senhor. A importância de expressar, de declarar o Senhor, de deixar sair daqui de dentro. Não importa quem está lá na frente tocando, cantando, não importa que outro timbre de voz eu estou ouvindo, eu quero usar a minha voz, os meus instrumentos. Das partículas de ar e junto com essas melodias, harmonias, ritmos, criar uma nave que viaja pelo mundo espiritual. Isso é simbólico, isso não é místico. Adorando o Senhor, e como os anjos, que desde o instante que passaram a existir, contemplaram a glória de Deus de tal forma que continuam adorando. Para as gritarias, eu não vou usar minha voz para a incredulidade, eu não vou usar minha voz para nenhuma outra coisa que não venha do reino de Deus. E até quando eu estiver trabalhando, estudando, em ambientes que alguém chama de secular, eu quero usar minha voz com palavra de sabedoria, com palavra de conhecimento, com palavras proféticas. Eu quero palavrear, eu quero falar, eu quero cantar, eu quero me expressar ao Senhor, eu quero me derramar e me expressar a Ele. Thank you. abençoar você na continuidade dessa escola, não como uma alternativa toda quinta-feira, mas com um foco para Deus, de nos capacitarmos para Ele. E de uma forma particular nessa aula, usar a voz, usar os instrumentos. Entender que voz e instrumentos são timbres que operam para profetizar, para proclamar os decretos eternos do Senhor. E eu encerro com esta ilustração. Eu estava em Niterói, ministrando num congresso com um irmão chamado Kingsley Fletcher. E esse irmão, ele é conhecido em Gana, no seu país, em uma das tribos, gigantescas tribos daquela nação. Ele é conhecido e reconhecido como rei. Ele é líder. Ele é o rei daquele lugar. E ele trabalha para o governo dele, nos Estados Unidos, uma série de operações em favor da terra, do país de Gana. E ele é um servo do Senhor, ele vem e ministra tantas vezes, já ministrou aqui no Brasil, e eu estava hospedado com ele, nós estávamos ministrando juntos no mesmo congresso. E depois de um almoço, alguém veio da igreja e nos levou para passear. E eu o via com seu guarda-costa, olhando os lugares, passeando, e eu pensei num determinado momento, ninguém que está aqui ao redor sabe que essa pessoa é uma autoridade. É um rei, ele está aqui debaixo de cobertura diplomática. Ninguém, eu sei. Então eu comecei a colocar diante do Senhor minha vida. Senhor Jesus, é assim contigo. Ninguém nessa terra sabe quem o Senhor é. Talvez conheçam um Jesus da religião, mas quando os seus filhos, os seus súditos, o reconhecem. Então eu fiquei pensando naquela cena, nós estávamos num lugar público, lugar de turismo, um ponto turístico daquela cidade, e eu fiquei olhando aquelas pessoas, todas estavam em volta, se porventura tivesse ali alguém súdito do Kingsley Fletcher, viria honrar, reverenciar, engrandecer, agradecer, cultuar. Então todas as outras pessoas iriam querer saber quem é ele. Ele é o meu rei. Ele é o meu Senhor. Ele é quem me salvou. Ele é quem cuida de mim todos os dias. Ele é quem renova as misericórdias sobre mim todos os dias. É que ele quem tem graça infinita que me conduz. Ele é o meu Senhor. E eu não vou parar nunca de usar a minha voz e adorá-lo. Eu não vou parar nunca de usar a minha voz e dizer, como o rei Davi, eu quero te louvar na presença dos anjos, na presença dos homens, na presença dos inimigos, na presença dos deuses. Minha alma canta a ti, Senhor. No culto, no auditório, em casa, no meio da dificuldade, da tempestade, ou quando tudo está maravilhoso, eu quero primeiro honrá-lo com a minha voz, honrá-lo com meus instrumentos, com minha flauta, com os sons que saem do sopro da minha vida. Eu quero, como o rei Davi, quero te louvar. Uns aos outros, nos enchendo do Espírito, salmodiando, com hinos e cânticos espirituais, com outras línguas, com sons, com melodias, coisas que eu vou criando. Eu vejo um versículo, pego qualquer versículo da Bíblia, qualquer versículo da palavra, e eu decido dizê-lo ao Senhor cantando, eu decido dizê-lo ao Senhor proclamando a Ele, eu decido dizer ao Senhor anunciando com a minha voz, com os meus instrumentos, aquilo que Ele é, quem Ele é e o que Ele faz. Porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor. o texto que lemos diz que a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes nem podiam ficar de pé, porque os levitas, os cantores, cantavam: o Senhor é bom, o Senhor é bom para mim, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, Ele é bom para mim. E não há outro como Tu, Senhor, não há outro como Tu, Senhor Jesus. O Senhor é bom, o Senhor é bom, eu Te adorarei. Pai, nesta noite, talvez alguém esteja assistindo no sol do meio-dia, não importa. Nesse tempo, que o Teu Espírito Santo nos leve a cuidar da nossa voz, tecnicamente também, mas acima de tudo, na santidade ao Senhor, no uso intencional da nossa voz para levantar os altos louvores do Senhor e proclamar quem Tu és, Teus atributos, Tua vida, Tua glória. E como os anjos, só dizer santo, santo, santo ao Senhor. E usar a minha voz e não, nunca mais, Senhor, usá-la para outras coisas, mas usá-la para servir ao Senhor. Profissionalmente, quando eu instruo alguém, quando eu vivo a vida comum do dia a dia, não importa, em todo tempo minha voz será para o louvor da glória do Senhor. E em toda oportunidade, eu quero proclamar os Teus decretos. Eu quero dizer que o Senhor é bom. Eu quero dizer que o Senhor cura. Eu quero dizer que o Senhor salva. Eu quero Te adorar. Eu quero Te exaltar. E assim como um rei desconhecido por onde eu passo, eu quero que a minha vida, minha voz, meus sons, Te adorem, Te glorifiquem, para que os outros também Te conheçam. Senhor, eu coloco minha vida e coloco a vida dos meus irmãos que assistem agora. Coloco a vida, Senhor, dos irmãos que cuidam, que lideram essa escola para que milhares de pessoas recebam mais do Teu ensino e cresçam, e que possamos mesmo crescer cada dia mais na Tua presença, em louvor e adoração a Ti. Amém. Amém. Te abençoo. Se você quiser receber mais material, eu tenho um site, projetoadoradores.org, e você pode baixar músicas, pode baixar estudos, pode baixar apostilas, lições, projetoadoradores.org. E ser abençoado também por aquilo que Deus tem nos dado aqui em Belo Horizonte. Muito obrigado pelo privilégio, a oportunidade de ter estado com você e compartilhar tão pouco, mas tão importante aquilo que Deus tem me dado, e que eu e você cresçamos muito nesses dias, pondo em prática o uso da nossa voz para louvor e adoração ao Senhor. Deus te abençoe. É com Deus.